Hey, I got a little something I'd like to lay on, y'all. I feel my nigga. Então eu vou de balada, hoje a noite tá propícia, eu amanheço na farra. Tá na festa pra curtir, então levanta a mão. Cê veio aqui se divertir, agora sai do chão. Vou tipo pimp, grande estilo, é só modelo de elite. Vestido rosa, azul vermelho, mó desfile de grife. Várias cheirosas nessa pista, então balança o traseiro. É o que ela gosta, cê duvida aí, balança o traseiro. No fundo do salão, só quem é cola com a gente. Agora joga a mão pro alto, que hoje a firma faz a frente. Aí meu rap na sua mente até te deixa mais contente. A mulherada que faz pose, onde tem festa tá presente. É só uísque, vinho branco, Absolute, Bacardi, champanhe, Red, Amarula, muito gelo e absinto. É tudo nosso, tá em casa, mão pro alto, vamo aí. Tô de balada, aumenta o som, cola com nós e vamo aí. Vem de cá, vem de lá, quem tá fora, quem tá. Quem vai chegar, quem vai chegar. Cê não queria um lugar pra você se divertir? Então aqui é o lugar, nego, aqui é o lugar. Vem de cá, vem de lá, quem tá fora, quem tá. Quem vai chegar, quem vai chegar. Cê não queria um lugar pra você se divertir? Então aqui é o lugar, nego, aqui é o lugar. Casa lotada, várias mini, o nome na lista VIP. Para na porta, entra direto, é mais bonito e mais chique. A garçonete te recebe com as delícias da noite. Escala o canto, o ambiente, cê vai dar essa porra hoje. DJ aumenta o som, solta o rap aí pra gente. As mina joga a mão pro alto e faz um passo diferente. Ali no fundo do salão que a maioria se concentra. Dança um break, dá uns pega, dá uns beijos e representa. Na humilde, no sapato, só quem é cola com a gente. O camarote do sifão, só cola rapa, chapa quente. Os feedback passa longe, sente um cheiro diferente. Quem conhece tá ligado, vai pra casa bem contente. Curte o rap, tira onda, meia noite até as sete. Olho vivo, várias delas que te grudam igual chiclete. Cê duvida, então pesquisa, sai na rua e faz enquete. Essa é a firma na balada, quem conhece nunca esquece. Vem de lá, vem de lá, quem tá fora, quem tá. Quem vai chegar, quem vai chegar. Cê não queria um lugar pra você se divertir? Então aqui é o lugar, nego, aqui é o lugar. Vem de cá, vem de lá, quem tá fora, quem tá. Quem vai chegar, quem vai chegar. Cê não queria um lugar pra você se divertir? Então aqui é o lugar, nego, aqui é o lugar. S-E to the V to the E to the N. W-X, Joe and Lex, said it again. Ok, como que nos fazemos? Até entortar os pés aqui, negando nos bebemos. Ai, se carina vai passar o chão. Coloradas de glicose para na passa mal. Yeah. Vidrei naquele bundão, mas quando abri a boca tive que abater a missão. Yes, yes, yo, we gonna rock this party, yo. Lazo, Rizzo, kill niggas with the hot flow. All eyes on me na discoteca. As damas sempre sonam como esquisa em minha beca. Trazem umas garapas para a área VIP. Trazem umas damas para tirar com a minha clique. These niggas ain't pimpin' for real. I show you motherfuckers how we pimpin' in Brazil. Vem de cá, vem de lá, quem tá fora, quem tá. Quem vai chegar, quem vai chegar. Cê não queria um lugar pra você se divertir? Então aqui é o lugar, nego, aqui é o lugar. Vem de cá, vem de lá, quem tá fora, quem tá. Quem vai chegar, quem vai chegar. Cê não queria um lugar pra você se divertir? Então aqui é o lugar, nego, aqui é o lugar. Vem de cá, vem de lá, quem tá fora, quem tá. Quem vai chegar, quem vai chegar. Cê não queria um lugar pra você se divertir? Então aqui é o lugar, nego, aqui é o lugar. Vem de cá, vem de lá, quem tá